não pediu. E o coiote te atendeu, bebê. É. Atenção, camarote. Meuscds.com. Se tem uísque, pode me chamar. Se tem cerveja, pode me chamar. E as novinhas, eu vou convocar. Abre o paredão que todo mundo quer dançar. Final de semana você pode me chamar. Me chama, quer lama, me chama, quer lama, me chama, quer lama. Pode me chamar, pode me chamar. Ei! Me chama, quer lama, me chama. As novinhas vão até o chão. Avisa que o papai chegou. O grave desse paredão. As novinhas vão até o chão. Avisa que o papai chegou. Vem assim, vem. Se tem uísque, pode me chamar. Se tem cerveja, pode me chamar. E as novinhas, eu vou convocar. Abre o paredão que todo mundo quer dançar. Salvador vai me chamar. Me chama, quer lama. Me chama, quer lama. Me chama, quer lama. Pode me chamar, pode me chamar. Ei! Me chama, quer lama. Me chama, quer lama. Me chama, quer lama. Pode me chamar, chama, quer lama. Leve, yeah. Oh, yeah. A minha galera da pista demora demais. Vem com mais assim, ó. O grave desse paredão. As novinhas vão até o chão. Que o papai chegou. Meuscds.com. Pode me chamar. Se tem cerveja, pode me chamar. E as novinhas, eu vou convocar. Abre um paredão que todo mundo quer dançar. Final de semana, convoca as novinhas. Me chama, quer lama. Me chama, quer lama. Me chama, quer lama.